essa música eu gostaria de oferecer pros meus colegas, os boi, os chifrudo, os que usam peruca de touro. Se você é corno assim que nem que eu, agradeça as antenas que Deus te deu. Se você é corno assim que nem que eu, agradeça as antenas que Deus deu. Se você pegou sua mulher querida, o amor da sua vida lhe traindo com negão ou com lourão, né? Não se zangue, não se mate, não se acabe. Não seja um abestado, não faça besteira, não. Busque chifre, isso é coisa do destino. Vai cuidar do teu menino e deixa ela com o negão. Se você é corno assim que nem que eu, agradeça as antenas que Deus te deu. Se você é corno assim que nem que eu, agradeça as antenas que Deus deu. Se você pegou sua mulher querida, o amor da tua vida lhe traindo com negão ou com lourão, né? Não se zangue, não se mate, não se acabe. Não seja um abestado, não faça besteira, não. Busque chifre, isso é coisa do destino. Vai cuidar do teu menino e deixa ela com negão. O negócio é o seguinte, não chora, não se mata, não se desespera, rapaz. Chifre é isso, você entendeu? Chifre é nosso. Você tá, entre na associação dos cornos, entre de cabeça, bestado. É, de cabeça, não paga nada, entendeu? Ó, vai você, convida amigo, colega, eu vou junto, o que é que tem? Corno, o que é que tem? O cara dizer corno, o que é que tem? Sou, e daí? Qual é o problema? É desse jeito. Se você é corno assim que nem que eu, agradeça as antenas que Deus te deu. Se você é corno assim que nem que eu, agradeça as antenas que Deus te deu. Se você é corno assim que nem que eu, agradeça as antenas que Deus te deu.